já vamos chegando pra finalizar então. Remix sertanejo, mais um sucesso. Esta gineteada vai então pro remix sertanejo. A moda que o povo gosta, a moda do cowboy brasileiro. Abriu a porteira, então viajou, decolou. Foi embora, vai com Deus e Nossa Senhora. Sensacional, menino, monumental. De novo na roseta, pra pegar, mão pra pegar.